Jukebox. Quando amanheces, logo no ar se agita-nos sem crer. E mesmo o dia vem devagar para te ver. Ouvir. Pelo meio tivemos Catherine and the Waves, Walking on Sunshine. E iniciamos com as Saturday Night Fevers dos anos 90, especialmente com The Clash. Should I Stay or Should I Go? Está assim no final mais uma Jukebox. A próxima emissão vai reservar-lhe mais 3 sucessos imperdíveis. Não falte! Jukebox.